É o gigante na parada! Crocodilo na área! O verdadeiro show do gigante vai começar. Vai começar. Em instantes, os sons das primeiras batidas irão envolver seu corpo. Um êxtase de prazer e muita diversão. Ele chegou para comandar o animal. Toca tudo do Pará. Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo. Bora, Marlon Beach! E a partir de agora, ele dita o ritmo e os BPMs do seu coração. É crocodilo. É animal. Tá alimentada! Vai começar o baile do Patrese, o top DJ do Pará. Uncertainty and mystery are energies of life. Life is a mystery, full of twists and turns. E quando ele toca, todos os caçadores dançam. Vem DJ Patrese, vem da show no comando do gigante. Patrese Marlon Beat, porque agora, for it's done. O baile é seu. This is your life. Com vocês, DJ Patrese, o top DJ do Pará, comandando o gigante Crocodilo Prime. Alô, galera do Crocodilo! Mãozinha pra cima! Meu amor! E lá vem a primeira! Toma no batidão! Toma no batidão! Bora começar! Apaga tudo que o show vai começar. Como é que é? Apaga tudo que o show vai começar. Agora! Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. Apaga tudo, apaga tudo. Agora! Explode o bagulho! E joga na batida, na batida, na batida! E eu vou no rei, vocês vão no hall! Quem tá solteiro dá um grito aí! A torcida do Paysandu tá aí, tá? A torcida do Clube do Remo também tá aí! Quem é do Corinthians dá um grito! Quem é do Flamengo dá um gritão também! E quem é de Breves faz barulho! Patrese. Já começando! Na virada, e com a equipe ficha 28. deixa tudo no escurinho aí. Quem gosta de fazer a mão no escurinho, dá o gritão aí também. Quem gosta de beijar no escurinho, faz barulho. É agora. Contigo, Bill. Sai da frente, o DJ que tá tocando. Vamos pra cima. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, toma aqui, toma aqui, toma, toma, gira, gira, gira. Mais uma. É que o povo se desceu porque a gente se juntou. A gente se juntou, né, bebê? E o grito. Me perdoa, meu amor, porque essa apenas começou. Meu parceiro brabo também. Aqui Brasil com a gente, um abraço a você, garoto. Você tá no crocodilo do som que tu dá valor. Gigante. Dá-lhe, crocodilo! E o que? E o que? Você partiu meu coração. Isso é pra todos. Estamos na... Não servia pra você. Invadindo breves. Num sino de breves, garoto! O jogo virou. Como esse mundo gira. Meu parceiro Duduzinho também. O homem tá na fronteira e essa primeira dama, meu irmão. Joga, joga, joga. agora que o bagulho endoidou. Tira a piada no gitado, vem dançando, vem tremendo, vem dançando, vem tremendo. Agora vai. E o que, e o que? Vai! Deixa você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro. Você vai ver dentro do carro. Hoje! Hoje vai ter ousadia. Dentro do carro. Fala, meu brother! Parceiro Douglas, também do Pop Head. Do Gamá, do Gamá! E vai sentando, vai sentando, vai sentando. E cabe esse quadril. E pina essa bundinha. A mulherada vai pinando essa bundinha. E vai descendo, vai descendo. E aí, nome? Nome? De R.A. Boutique. R.A. Boutique. Fechado com o baile do Patrese. Sempre aqui, ó. É do que Gold na parada. Quebra, quebra, quebra, quebra. Barbearia da Vila. É a galera que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Vamos nessa. Vamos lá. E a velhinha mais famosa do estado do Pará. Boutique Multimarcas. Juru nas carnes. É o açougue número 1 do bairro do Juru. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Saca praia. Saca a praia do empresário LG. E a galera vai dançando. Gilson Lanche. O lanche mais top. Belém do Pará é Gilson Lanche também. Bora, bora, bora, Patrese. Bota esse bagulho pra doidar, pra doidar, vai. Agora. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando no coco. O baile tá louco. Doida! Marlon Beats, detonando o som. Amor, eu sei. A galera da preta também, né? Bora, Valdo! Vamos tentar conversar. Bora, meu brother Biduga! Tentar nos reconciliar. Conciliar, vai! Te amo tanto, custa tanto. É muita onda, meu irmão! Sente, sente, sente. E sim, sim. Se tu ainda me amas. Mais uma chance. Só mais uma chance. Então toma tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. E vai quebrando, vai dançando, que o baile do Patrês é muito louco, muito louco. O Bora Marlon Beat na padrinha, vai pra cima. 3, 2, 1, vai tirando mais uma, uma. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Um gostosão. Para a 12, pra cima, refresca não! O Alan também, parceiro Arthur, o Alisson, Luquinha, Gustavo, o Júnior Lima, garoto! Sabe por quê? Sabe por que tá se fingindo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Gigante Crocodilo! Aí também, presença cena, o rei da farra comigo, um abraço garoto! Eu quero que tu vá! Do jeito que tu gosta, Biduga! Tô quase chegando em casa e sei que não. E o quê? Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Olha quem tá na área, DJ Lohan, quem tá tocando, tocando. Bola Lohan! E o quê? Porque a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Lá vem Lohan, lá vem Lohan. A tua moleque doido. Que é que ela vê? Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era o Wesley Safadão. Depois que foi pro Croco, ela virou moleca doida. E o quê? DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan. O homem tá na área, meu irmão. Você tá, tem moral no Croco, moleque. DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan. Tá comigo aqui, o Lohan. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo. Caralho, bota, bota, bota, bota aqui, bota, bota, bota, bota aqui. Ela é novinha, ela é muito louca, ela não fica só de beijo na boca. Ela vai pro baile de favela, vai sentar pros amigos da boca. Vai sentar pros amigos da boca, A maléfica também do Punk Show. Em breve, Sloj Maninho. No Jurunas. Bora, Beto! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É a galera no crime, o Patrese e o Marlon Beat arrepiando. Bora que o baile tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado. Bora, meu croco! O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. É bagulho louco! O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é. Nosso que me moto, o Paulo também, o Anazinho, o Sandro, DJ Max também. Macedo. Só vai na última do animal. Beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. E aí, Duduzinho? Ele é só a primeira dama, que é o lar. Não dá mais pra esperar o tempo castigo. Bora que é fronteira, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Vai, vai, vai, vai! Obrigado também a todos os times, GDG também! Alisson, meu parceiro Marcelo, o Patrick, o André, o Toninho, o Ramon, a Giovana também, a Pinga de Mala, Paulinho, o Tio Boca também, o Júnior, junto no animal. Rapaz! Bora mais! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Teus amigos. Teus amigos. Alô, Melri! Pegava teus amigos. É o sino de breve! Que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma, nem honra. Bate na palma na mão. A mulherada que não depende de homem pra porra nenhuma. Bate. Na palma da mão, na palma da mão. Agora! Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Vai batendo. Quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão. O pelado Binho também. Vem, dragão, Fábio. Aqui no animal. Até o chão, até o chão. Tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão. Bora agora. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Melri! Agora! Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sun. Sacode tudo! É o baile do Patrese. Baile do Patrese é bagulho doido. Amiga sapatão aí, dá um gritão, ó. Quem tem amigo viado faz barulho também. Só quem vai sair daqui muito chapado, dá um grito. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Galera do Clube do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu também. Joga a mãozinha pra cima. Bora. Que vai rolar. Pula, sai do chão. Bora, Marlon. Pra minha produção. Bora fazer nossa boate em breve, João. Nosso telão, o movimento do nosso move aí, ó. Quebra tudo. Grab somebody sexy, tell them hey. Give me everything. Sacou! Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Because tomorrow I'm off to do battle. Perform for a princess. But tonight joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. E só quem Finjo que não te vejo. Bloquear tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dê um apoio aqui em cima. Não vem de confiança. Não vem me rotular. Tudo no escurinho é gostoso, vai. Tu me respeita se tu quer. E aí, Marcelo? O cabeça também. Vamos lá também, transporte. E aqui, ó. Eu quero que tu vá. Mais alto agora, vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Quero que tu vá. Deixa eu aproveitar também, mano, um abraço. Adoro, rapaziada, também. Da panificadora. Rodrigues, tá todo mundo em peso por aqui, obrigado, viu? Aonde já... Tempo é curto, tempo é curto. Hoje eu tô tipo tolerância zero. E o que, e o que? Então bora! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Aonde é o Mandé? Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Mais uma, uma, uma. Joga a bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Olha aí, olha aí, ó. Esse é os três macetes para conquistar você. E no primeiro eu vou subir. No segundo eu vou descer. Agora no terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Agora, agora. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Bale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Bem alto, bora! E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da Gaiola. Ação de um cara. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada, te levo pro meu que te toca piroca. Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Um, toma, dois, toma. Quem tá feliz? Quem tá solteiro? Joga tudo pra cima. Joga pra cima, pra cima. E bate na palma da mão. Na palma da mão. Galera do papão, galera do leão. Esse aqui é o toca tudo. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Um, dois, três. Pra cima. Vamos lá. Na minha quadrilha só tem gente que brilha. Só tem gente que brilha. Tudo. Na minha quadrilha só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Simbora, simbora! Quadrilha, simbora, moçada, segura a pisada, só na sanfonada, só na zabumbada. No batidão, no batidão, no batidão. Quem tem amigo corno dá o grito. Quem tem amigo viado faz barulho também. Vizinha fofoqueira dá o gritão. Quem tá solteiro dá o grito, dá o grito, dá o grito. Três, dois. Do jeito. Na manha, vai. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Quem gosta do escurinho aí dá um grito. É agora. Gosta de fazer fumaça. Joga o celular pra cima, acende tudo. Ai, ai. Joga o isqueiro também, acende tudo. Ai, ai. Acende tudo, joga pra cima, pra cima. Acende tudo. Joga pra cima e joga pro lado e pro outro. Pro lado e pro outro. Pro lado e pro outro. Joga pra cima, acende, acende. Bora pra cima, meu animal. Joga, joga! Acende tudo, esquece o celular! É o baile mais famoso do estado do Pará! Pará, Pará. Pra cima! Joga, joga, joga! Ai, rapaziada! Só vocês bem alto! Só os usuários! E agora? Canta comigo agora! Um, dois, três, vai! Joga pra cima, pra cima! Oh, oh, oh, oh, oh. Cadê? Tá bonito! Vai mudando, vai! É trocodilo! DJ! Patrese! Eu queria mudar! E vai mudando, vai! Assim, fazendo a correria, joga tudo pra cima e não para. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sacode, mano. Sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar. E vocês? Amor, me acharam nada, pois sem ter teu carinho. Pra cantar bem alto, eu vou abaixar o som e vocês vão. Eu me afogo em um, dois, agora. Que tal? Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Então vamos. Pra cima, bate, 3, 2, 1, vai virar mais uma. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E o que? E o que? Deixa e deixa o som me levar daquele jeito, velho. dedinho pressão, prepara gordo. É bagulho doido. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Eu estou me sentindo só vontade. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você. Estou longe, estou... Então vem! Vem ter... Aí, Marquinho! A Marcela também com a gente aqui, um abraço, mulher! Aqui, ó! Estou aqui, penso em você. Vem do jeito! O nosso amor não acaba. E o quê? E o quê? Eu sempre penso, meu nome nem mesmo está distante. Então bora, não para, não para! Vem! São amores, amores que matam, amores que ferem. Mais uma! DJ Patrese, o top DJ do Pará. O top de... Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar por que o destino mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você na minha vida?